Noite, contato radar, Sobral 340, direto Leda. Direto Leda, Sobral 340, tá 3297. Livre, chama 6259, chame táxi. Três oito nove sete, chama Recife, 251. Recife, 251, 3897, boa noite. Boa. Paulo, eu chamei a 259 pro táxi com 125, 4 horas, alterna Gadião. Nove em de Alfa, 418-6, ajuste no 0, no 3, bom voo, boa noite. De Alfa, 286-6, obrigado, boa 3 autorizado para Confins, aerovia Upper Zulu 16, escola da pista 10 após a decolagem curva à direita na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde após intercepto este da aerovia, aciona 5023, controle 119.35. Somente confirmando a aerovia Upper Zulu 16 ou Upper Zulu 10? Três mil zero três, boa noite, adiciona a identificação autorizada Mari, 10-3 mil pés, ajuste padrão. Afirmativo. Confirma o transponder? 5-0-2-3. Correto, 1-2-7-3, no portão 3, chame pronto. Reportar, tá? 567, aguarda a liberação do Boeing da companhia retaguarda. Será o próximo. Previsão de mais 2 minutos. Meia-dois-cinco-nove, além decola pista no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós, o 6259. Chamou o Saulo, Logo 940. Afirmativo. Logo 940, informação em curso é Romeu. Guarulhos, copiou 360. Sim. 940, Guarulhos, nível 3620 está autorizado. Aerovia Pesulu 21 até Trive. Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive. Após direto Papateado Lima, Poço de Caldas e após conforme plano. Escola da 10, com curva direita após decolagem na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e após Elefa. Aciona 5032, controle 119.35. 360, conforme, Antônio Elefa. 5032, Romeo Zulu 21, Trife, direto para o final. Ou, honorário Marcelo. Qual transponder? 5032. Correto, 940, chame pronto. Olha. Para o táxi 601-71. Alterna Campinas, 3 horas e 20. Estou confirmando para o B1-71? Não. Táxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa. Pontos Perdão no 0, Torre 1-86. Ajuste 1-0, 1-3. Então, bom voo, boa noite, bom no 601. Querido táxi, parte Índia e Alfa. Ponte espera, Torre 1-86. 1-3, ajuste 1-6-0. 59, decolado 220, controle 119, decimal 35. 935, obrigado. 6259. Canoé 6259, decolou, tá cruzando 1500 na sua escuta. 259, contato radar 360, após 2000, direto Leda. 360, após 2000, direto Leda. 6259. Gente, o Gol no 601 ali mantém cabeceira 1-0, no 601. Mantém, Gol no 601, cabeceira 1-0. Confins 1340, confirme POB. 1258. Copiado, táxi via parte principal, Índia e Alfa. Ponte Esperança 118, meia torre, ajuste 1-0, 1-3. Bom voo e boa noite, Bono 567. Índia e Alfa, Bono 567. Uno 601, autorizado a decolagem da pista 10, o vento é 1960 graus, meia dúzia de nós, o voo 1601. Autorizado a decolagem, voo 1601. 1601, decolar 225, controle 19135. Controle 1935, 1601. Controle Salvador, Gol 1601, decolou, Israel. Sete ali, mantém pistão no zero, 1567. 1567 ali, mantém pistão no zero. Turno 567, autorizado decolagem da pista, turno 0, vento 160 graus, 069. Uno 567, decolar 230, controle 119, decimal 35. 119, 35, Uno 567. Controle Gol no 567, decola pescoço, cumprido a bore dessa. 567, contato radar, pedal 360, saída da bore. Ente 360, Gol no 567. Solo, Gol no 273, está pronto para o táxi. CLB 172, Campinas. autonomia 03 horas, 21 minutos. India Alfa, ponto espera 186, ajuste 10 no 3, tem um bom voo, boa noite, Bando 273. 10 no 3, India Alfa, Bando 273, reportar a pronto para fuso. Como é que é, prossiga? 3603, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, vento 160 graus, 7 nós. O meu para a autorização Brasília, Romeu 4 no estacionamento onde se encontra, Romeu Novembro, e piste grada decolar. Alistamos o pátio número 3, com 3 a bordo, decola da 9-0. Sente 9-0, aguarde coordenação, Romeu Novembro. Avançando, muito obrigado. 603, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 7 nós, o TAN 3603, que é legal no 0 no 3. E autorizado o pouso, pistão no zero, tá 3603. Bom, 601, vou chamar Recife, no 251. 251, Recife, no 601. Vou dar o 273, 0, 0. 273, após a passagem do tráfego na final, ali mantém o gol no 273, tá visual? Visual, após a passagem do tráfego, mantém o 273. No solo aos 34, livre vista pela direita, solo 121, decimal 9. Direita 121, 3603. Romeu Novembro, pronto, cópia. Consiga. Romeu Novembro, autorizado Brasília, nível 400, via Upper Zulu 17, até Formosa, Fox Romeu Mike, após Upper Whisky 10. E após, conforme o plano, decola da 10 com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após Elefa, aciona 5513, controle 119, decimal 35. Copiou autorizado Brasília, conforme do 400, viatra de 17, Formosa após a previsão 10 com curva à direita Arbor. Com Elefa, 553 é o transporte, 1935 é o controle. Para acionar. Correto, livre acionar, chame táxi, Romeu Novembro. Tá, obrigado. Paulo, boa noite, TAN 3603 na Alfa. Boa noite, TAN 3603, Alfa, após Juliette, portão 07. Alfa, direto 07, TAN 3603. pista livre, igual 940, chame táxi. 3, aos 36, controle 119, desce ao 35. 1935, aqui, obrigado, boa noite. Na onda 23, onda 273. Salvador, boa noite. Onda 273, da Gol. Onda 73, boa noite, contato radar, virou 360, saída da EL. 360 da EL. Onda 273. Romeu Novembro é livre táxi, reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal.